Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos, ó Deus, que ela é viva, que ela é eficaz. Sabemos que cumpre a ti, ó Deus. Cumpre em nós aquilo que te apraz, que não volta para ti vazia. Mas também nós sabemos que sem ti nada nós podemos fazer. Por isso nós rogamos ao Senhor que o teu Espírito Santo esteja agindo em nosso meio para nós entendermos melhor a tua palavra, para sermos edificados na tua palavra, para que nós saiamos daqui glorificando o teu nome. Rogamos ao Senhor que nesta noite o Senhor nos console através da tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Ficamos sabendo que esta igreja está completando um ano como igreja, né? Como congregação já tem alguns anos. E nós sabemos que a igreja é formada por famílias que, por sua vez, logicamente, é formada por pessoas. Existem algumas teologias que ensinam que o crente não pode passar por problemas, que o crente não pode adoecer. Inclusive, há uma obreira que no passado pregava isto, e um dia ela teve que ir ao hospital e entrou com o nome da irmã para que as pessoas não soubessem que ela estava doente. O fato é que, mesmo tendo momentos de alegria, nós vamos, enquanto estivermos aqui na Terra, passar por problemas. Sejam eles problemas familiares, problemas financeiros, problemas de doenças. A igreja, em sua existência, por ser formada por pessoas também, ela passará por problemas. O conselho desta igreja, com toda certeza, deve ter resolvido alguns problemas e passará ainda por muitos problemas. Parece-nos que Elias não era diferente de nós. Imagine, meus amados irmãos, um homem que havia profetizado uma seca, e a seca aconteceu. Um homem que, quando estava com fome, foi alimentado pelos corvos. Um homem que teve a coragem de enfrentar mais de 400 profetas de Baal e faz um desafio entre o Deus Baal e o Deus de Israel. E, logicamente, o Deus de Israel ganha o combate. E por causa dele, todos os profetas de Baal são mortos. Aí, de repente, por causa de uma ameaça de uma mulher, ele se vê em meio a um problema e vê sua vida ameaçada. Se nós formos pensar, parece-nos que Elias deveria ter a mesma atitude que teve quando enfrentou os 400 profetas de Baal. Afinal, o Deus que ele cria, que havia derrotado aos profetas, era o mesmo Deus que podia derrotar a Jezabel e ao rei Acabe. Não é verdade? E aí, olhando este episódio, eu queria tirar algumas lições para a nossa vida, olhando aqui a esse momento de tormento que Elias passou, para nós não refletirmos e nós aprendermos um pouco. O primeiro deles é que, quando nós estivermos passando por problemas, nós não devemos olhar apenas para nós, como se todos os problemas do mundo fossem menores do que os nossos problemas. Está aqui, quando Deus pergunta a Elias: que fazes aqui, Elias? E é prontamente Elias diz assim: olha, todos os profetas morreram, mataram todos os profetas à espada, eles derrubaram todos os teus altares, mas só restou eu que sou fiel ao Senhor. Aí Deus vai e pergunta a Elias: Elias, o que tu fazes aqui? Aí ele faz a mesma coisa, ele vai com a mesma indagação: olha, todos os profetas morreram, só restou a mim. E interessante, meus amados irmãos, é que quando nós passamos por problemas, normalmente nós só olhamos para nós. Os nossos olhos, apesar de olharem sempre para frente, mas eles sempre estão voltados para nós. E muitas vezes nós nos achamos os coitadinhos e não somos. A misericórdia de Deus, eu quero dizer para os amados irmãos, a misericórdia é o contrário da graça. A graça é favor não merecido. A misericórdia é o que nós merecíamos, nós não recebemos. Não é verdade? Ou seja, por exemplo, a humanidade não merecia a salvação, merecia o castigo eterno. A misericórdia de Deus nos livra desse castigo eterno e nós estamos debaixo da graça de Deus. Muitas vezes nós passamos por problemas e a culpa é nossa, não é de Deus. Passamos por problemas porque muitas vezes tomamos atitudes impensadas, agimos de forma incoerente, às vezes somos abruptos na nossa própria força. Estava aqui lembrando, por exemplo, a Pedro. Quantas vezes Pedro agiu assim, né, de forma impensada? Até Deus, uma vez o chamar de Jesus Cristo, uma vez o chamar de Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Os problemas que nós passamos, muitas vezes, somos nós que criamos. E às vezes nós começamos a procurar culpados. Procuramos culpados que estão ao nosso redor. Procuramos culpados que estão distantes de nós. E muitas vezes nós mesmos somos os elos deste problema. Às vezes o problema que nós passamos, eles atingem outras pessoas que estão ao nosso redor e fazemos outras pessoas que estão ao nosso redor sofrer. Porém, Elias, quando se sentiu ameaçado, Elias tenta salvar a sua própria vida. Veja, o texto diz que quando ele ouviu isso, para salvar a sua vida, foi para o Monte Horebe. Uma grande pergunta que nos vem à mente é: será que Deus não estava lá onde Elias estava? Ou ele precisava ir ao Monte Horebe para se encontrar com Deus? Deus pergunta a Elias: o que fazes aqui? Meus amados irmãos, muitas vezes nós, quando passamos por problemas, nós nos esquecemos que Deus está conosco independente das circunstâncias que nós passemos. Deus, nós não precisamos vir ao templo aqui para encontrar com Deus. Nós não precisamos ir ao Rio de Janeiro para encontrar com Deus. Deus está exatamente onde nós estamos. Parece-nos que o profeta Elias havia esquecido disso. A Bíblia diz que ele foi. Ele fugiu. Isso é uma coisa interessante. Muitas vezes nós fugimos ou tentamos nos esconder quando passamos por problemas. Esquecemos de enfrentar os problemas de frente. Eu posso dizer aos irmãos de cátedra que os problemas que nós passamos, eles são para nos aprimorar na fé e na vida. Às vezes nós procuramos fugir deles. Mas há uma coisa interessante nesse texto. Que mesmo quando nós tentamos fugir dos problemas, mesmo quando nós procuramos culpados para os problemas, Deus permanece conosco. Veja, o texto diz que Elias, quando procurou fugir de Jezabel, ele parou em um local e lá dormiu, e por duas vezes, Elias foi visitado pelo anjo. E o interessante é que o anjo não vai apenas conversar com Elias, mas o anjo leva para Elias aquilo que ele precisava, o mantimento. Por duas vezes, o anjo toca Elias, quando ele acorda, está lá pão, e interessante que o pão era quentinho, estava lá uma botija com água, e o anjo diz assim, ó, come e bebe. Elias come, bebe e dorme. Daqui a pouco o anjo toca de novo Elias e diz assim, come e bebe, porque longa será a tua jornada. E Elias faz exatamente isso. Quando Elias chega à caverna, a primeira coisa que ele faz é ouvir a voz de Deus perguntando, o que fazes aqui, Elias? Às vezes nós nos sentimos sozinhos. Às vezes nós achamos que as pessoas nos abandonaram e que Deus não está conosco. Meus amados irmãos, até em meio aos problemas, digo, até nos problemas, entendo eu, que é o lugar onde nós sentimos mais a presença de Deus na nossa vida. Parece-nos que nós buscamos mais a Deus quando estamos com problema do que quando estamos bem. Quando passamos por problemas, normalmente nós oramos mais. E Deus está conosco. A Bíblia diz que, mesmo que os nossos pais nos abandonem, Deus não nos abandonará. No Salmo 23, é um salmo muito conhecido nosso, a Bíblia diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se nós olharmos os testemunhos bíblicos, nós vamos ver que todos os personagens bíblicos, quando passavam por problemas, Deus estava lá. Quer ver? Sedraque, Mesaque e Abidnego. Foram lançados numa fornalha de fogo. E quando foram observá-los lá, a Bíblia diz que não existiam três, mas existiam lá quatro. E disseram assim: e o quarto tem a fisionomia de um Deus. Quando lançaram Daniel lá na cova dos leões, e aí essa é uma das únicas perguntas que Anister sabe responder. Eu digo: Anister, quem foi jogado na cova do leão? Ela diz assim: Daniel. A Bíblia diz que quando jogaram lá Daniel na cova dos leões, veio um anjo e fechou a boca dos leões. Quando nós olhamos, por exemplo, os apóstolos, a Bíblia diz que os apóstolos sofreram muito por causa do Evangelho, mas eles sempre entenderam que Deus estava com eles. Se nós olharmos o povo de Israel por muitas vezes esteve em peleja, esteve em batalha, mas a palavra de Deus diz que Deus estava com eles. Nós nunca, meus amados irmãos, nunca estaremos só. Por mais que nós estejamos solitários, Deus permanece conosco. E a palavra de Deus diz, e é Jesus Cristo que diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, que Deus está conosco através do seu Espírito, e o Espírito de Deus é chamado no capítulo 14 de o Consolador. Ele não é chamado apenas de Espírito, mas é aquele que nos consola. É aquele que nos afaga. É aquele que traz para a nossa memória aquilo que nos pode dar esperança e saber que Deus é o Deus da história, que muda toda a história. Mas há um detalhe nesse texto aqui. Deus poderia perguntar para Elias: que fazes aqui, Elias? E poderia dizer: Elias, descansa. Fica aí. Tira umas férias. Olha, fica aqui na caverna, vamos bater um papo, vamos ficar aqui. Não. Deus diz assim: volta. Interessante, né? Elias foge de Jezabel e Deus diz: volta. O que Deus estava querendo ensinar para Elias é que ele estaria com ele lá, com Jezabel. Às vezes nós queremos fugir, mas nós precisamos enfrentar os problemas. Eu vi em algum lugar, não sei se foi em um muro, não sei se foi uma banca de revista, não sei se foi um carro, escrito assim: não diga ao seu problema, não diga a Deus que você tem um problema, mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Deus diz a Elias: volta. O interessante é que a palavra para Deus, a palavra de Deus para Elias é: o que tu fazes aqui? A Bíblia diz que veio um terremoto, veio vento, veio fogo, mas a terceira vez que Deus falou para Elias foi como um sissi, um sussurro, dizendo assim: que fazes aqui, Elias? Acalma-te, volta, eu sou contigo. Vai lá E agora tu vais ungir o teu substituto, que é Eliseu. Deus, meus amados irmãos, permanece conosco na peleja. Deus está conosco. Deus nos dá vitória. Interessante, o apóstolo Paulo diz que em todas as coisas ele é mais do que vencedor. E ele diz assim, que tanto sabe viver na pobreza como na riqueza, tendo como não tendo, com fome ou estando alimentado. Aí ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Passar por provações, não tenha dúvida, nós vamos passar. Os problemas nos virão, não tenho dúvida, eles virão. Agora nós temos que entender que o Deus que nós cremos é o Deus da história, que vai nos mandar voltar e enfrentar. Mas Ele estará conosco por onde quer que nós andemos. Há uma poesia muito conhecida nossa, não é? Pegadas na Areia. Diz que estava lá um homem andando com Deus, havia quatro pares de pegadas assim na areia da praia. Em alguns momentos ele só via duas. E aí ele pergunta lá a Deus, por que em alguns momentos só existiam duas? Ele diz, porque naqueles momentos eu estava com você nos braços. Não é à toa que o nosso Deus, nós o chamamos de Pai. O Pai é aquele que cuida. Pai é aquele que ama. Que quer dar o melhor para cada um de nós. Se os irmãos lerem o texto, os irmãos vão ver que Elias voltou. E aquilo que ele mais temia não aconteceu. O interessante é que não aconteceu de fato. Elias não morreu. Ele foi levado para os céus por uma carruagem de fogo. Inclusive lá na transfiguração do monte, é um dos personagens que aparece. É lá o Elias, o Moisés e Jesus Cristo transfigurado. Isso porque Elias está com seu corpo lá nos céus. Muitas vezes nós achamos que o mal maior pode nos acontecer, mas Deus é quem cuida de cada um de nós. Meus amados irmãos, quais são os ensinamentos que nós tiramos para a nossa vida em relação a isto aqui? Primeiro, Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Deus não promete a nós, servos dele, uma vida tranquila e mansa. Ele não nos promete isso. Você que é casado pode ter certeza que você vai ter crise no seu casamento. Você que estuda pode ter certeza que você vai ter crise nos seus estudos. Você que trabalha pode ter certeza que você vai ter crise no seu trabalho, você vai ter crise financeira durante toda a sua vida. Em algum momento você vai ter algum tipo de crise. Mas nós não devemos deixar de fitar, de olhar ao autor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Não devemos. Nós devemos entender que o Deus que nós cremos não é um Deus que está lá distante, mas é um Deus que está perto. Não é um Deus que é o Deus deísta, que criou o céu, criou a terra, deu o pontapé lá na terra e fica vendo o homem sofrer. Não. Deus está conosco e a Bíblia diz que Ele habita em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. E se nós somos morada do Espírito Santo, esse Espírito Santo que mora em nós, Ele vai nos encorajar, Ele vai nos orientar, Ele vai nos consolar todas as vezes que nós passarmos por problemas. Um dos grandes problemas nossos é que quando passamos, nós não consultamos a Deus. Eu estou falando a partir de mim mesmo. Nós queremos resolver os problemas pelas nossas próprias forças, com a nossa própria inteligência, e esquecemos que o Deus que nós cremos é o Deus que cuida de cada um de nós. E por fim, meus amados irmãos, nós devemos entender que os problemas não são para ser fugidos, esquecê-los, mas nós devemos enfrentá-los de cabeça erguida, sabedores que o Deus que nós acreditamos, o Deus que nós servimos, vai fazer com que nós passemos por este problema. Não existe tribulação que dure a vida inteira, e se ela durar, se acaba no céu. Meu pai, que faleceu há Há 2 anos. 2 anos. 1 ano. Rosélia está dizendo assim, ó, 1 ano ali, minha esposa. Meu pai ficou enfermo 34 anos. Dos 34 anos, ele passou 10 em cima de uma cama. Dos 10 que ele ficou em cima de uma cama, 5 ele ficou entrevado. Dos 5 que ele ficou entrevado, ele passou 45 dias numa UTI e depois ele passou 1 ano e 1 mês vegetando em cima de uma cama. E morreu. Quer dizer, dormiu no Senhor. E o único texto que me veio à memória quando eu recebi a notícia da morte de meu pai foi: os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós no porvir. Apóstolo Paulo. Então, se eles não passarem aqui, fique tranquilo. Ele vai passar lá no céu. Porque a Bíblia diz que lá não vai haver choro, lá não vai haver tristeza. O próprio Deus, o próprio Cristo, é quem vai enxugar as nossas lágrimas. Iremos morar com o Senhor por toda a eternidade. E lá, nós estaremos assim com o corpo glorificado, louvando a Deus por toda a eternidade. Que Deus, meus amados irmãos, neste momento de aniversário, nos faça refletir. Porque os aniversários são para ser comemorados, é lógico que são para ser comemorados. A igreja está de parabéns, é 1 ano de vida. Mas os aniversários são também feitos para reflexão de como nós estamos vivendo, de como a igreja está vivendo, como está a nossa vida, quais são as nossas atitudes em relação à nossa própria vida, em relação à vida do nosso próximo. Estejamos refletindo sobre isso. E a paz do Senhor, de Deus, que excede todo entendimento, estejam conosco, meus amados irmãos. E que nós saiamos daqui certos de que o Deus dos exércitos, como está na língua hebraica, o Adonai de Savaot, ele peleja por nós e vence os nossos obstáculos. Deus abençoe os amados irmãos. Pastor Daniel.